Você irá ouvir agora a Palavra da Fé, ministrada pelo homem de Deus, Apóstolo Marques. Pois disse Deus, o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas. Graças a Deus, vocês adoraram ao nosso Deus, cantou louvores a Ele. Agora nós vamos meditar em Sua Palavra. Amém, gente? Convido você, abra sua Bíblia comigo em Mateus, Mateus capítulo 26, Evangelho de Mateus, capítulo 26. Amém, gente? Amém. Acharam? Diz assim, versículo, vamos ler do 14 em diante, eu vou ler vários versículos, portanto, é preciso que você fique atento, que você não deixe nada te distrair agora, amém? Nós vamos ler vários versículos e o fato de às vezes ser muitos versículos, algumas pessoas podem ficar distraídas esperando a explicação. É muito importante que você acompanhe os versículos e quando parar a leitura do versículo, você pare também para entender, para receber a revelação dele. Amém, gente? Entenderam isso? Bom, Mateus capítulo 26, versículo 14, esse capítulo aqui fala das horas finais da vida do Senhor Jesus. É, antes da sua morte, da sua ressurreição, aqui fala das horas finais, e é aqui que eu quero chamar a sua atenção para que a gente possa aprender algo muito importante para a nossa vida. Versículo 14 diz assim, então um dos doze, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os principais sacerdotes e disse, que me quereis dar e eu vou-lo entregarei? E pagaram-lhe 30 moedas de prata. Desde então, buscava oportunidade para o entregar. Desde então, desde o recebimento do dinheiro para trair o Senhor Jesus, Judas então começou a buscar ocasião para entregar o Senhor Jesus. Amém, gente? Então você percebe que nós estamos falando aqui dos momentos finais da vida de Jesus como ser humano, mas ele ressuscitou, amém, gente? Dos momentos finais do Senhor Jesus. E aí o versículo 17 diz assim, no primeiro dia da festa dos pães ázimos, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram, onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Respondeu-lhes ele, ide à cidade ter com certo homem e dizei-lhe, o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. Chegada a tarde, assentou-se à mesa com os doze. Enquanto comia, disse-lhes, em verdade vos digo que um de vós me trairá. Versículo 22. E eles, entristecendo-se muito, começaram um por um a perguntar, por acaso sou eu, Senhor? Respondeu-lhes, o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. 24. Em verdade, o filho do homem vai, como acerca dele está escrito, mas ai daquele por quem o filho do homem é traído, melhor lhe fora se não tivesse nascido. Versículo 25. Então perguntou-lhe Judas o que o traía. Por acaso sou eu, Rabi? Respondeu Jesus, tu o disseste. Presta atenção, versículo 25 eu vou ler novamente. Então perguntou-lhe Judas o que o traía. Estão me entendendo? Ele já vinha traindo o Senhor Jesus durante 3 anos e ainda com a cara deslavada, uma cara de pau, pergunta, por acaso sou eu? E aí então Jesus diz, tu o disseste, versículo 26, Enquanto comia, Jesus tomou o pão e, abençoando, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. Então ele tomou o cálice e, tendo dado graça, deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos. Versículo 28. Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não bebereis desse fruto da vide até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo, leiam comigo isso, e tendo cantado um hino, saiu para o Monte das Oliveiras. Bom, preste atenção, Jesus, ele viveu numa época aonde se guardava os rituais, as festas. Então, aqui fala sobre o momento da Páscoa, fala do momento aonde Jesus, então, se retira para comemorar junto com os discípulos a Páscoa. A Páscoa, até então, era a comemoração do povo de Israel ter saído do Egito e se libertado. Então, o que era a Páscoa? Era uma festa aonde o povo comemorava a sua libertação. Amém? Qual libertação? O povo de Deus era escravo de Faraó, Deus os libertou através de Moisés. Desde então, passou a existir uma festa que é onde chama-se a festa da Páscoa, o dia de Páscoa. Então, o Senhor Jesus também comemorava junto com o povo de Deus. Só que aqui Jesus, ele comemora a Páscoa, mas a Páscoa da Nova Aliança. Qual é a Páscoa da Nova Aliança? A Santa Ceia. Então, todo mês, quando nós nos reunimos para participar da ceia, nós não podemos reunir para participar da Santa Ceia como se estivéssemos participando de um ritual. Pelo contrário, é uma festa, é uma comemoração, é um dia de alegria, porque fomos libertos também pelo Senhor Jesus Cristo. Estão me compreendendo, sim ou não? Tá, eu dei essa explicação, mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar que nós já entendemos que esses momentos aqui são as horas finais, as horas que antecede a morte do Senhor Jesus, o processo de tortura, a crucificação e o seu sepultamento. Essas horas que estamos lendo aqui são as horas que antecede todo aquele fato que ocorreu com a vida de Jesus, que todos conhecemos. Amém, gente? Estão me entendendo, sim ou não? Segura aí que eu vou chegar onde quero chegar. Versículo 31. Então Jesus lhe disse: todos vós esta noite vos escandalizarei por minha causa, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressurgir, irei adiante de vós para a Galiléia. Percebe que Jesus fala sobre a sua morte e sobre a sua ressurreição? Versículo 32, aliás, 33. Ao que Pedro lhe disse: ainda que todos se escandalizem por tua causa, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, três vezes me negará. Disse-lhe Pedro: ainda que seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te entregarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Versículo 36. Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: prestem atenção, assentai-vos aqui enquanto vou além orar. Levando consigo a Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhe disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo: meu pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Voltando para os seus discípulos, achou dormindo e perguntou a Pedro: então, nenhuma hora podeis vigiar comigo? E aí nós já sabemos o que aconteceu. Jesus então diz a Pedro: você não consegue nenhuma hora orar comigo? Jesus então deixou eles ali e foi além orar. Quando Jesus volta, ele está dormindo. Jesus então chama a atenção novamente de Pedro e vai orar. Quando ele volta, pela terceira vez, ele está dormindo. O que eu quero chamar a sua atenção, meu irmão, é que Jesus sabia que estava chegando o momento da sua morte. Jesus tinha consciência de tudo o que ele iria sofrer em favor da humanidade. A morte de Jesus estava revelada para ele, e ele sabia tintim por tintim do que iria acontecer. Contrário de nós, nós não sabemos o dia que iremos morrer, não é verdade? Sim ou não? Não sabemos como iremos morrer, não sabemos esse dia. Sabemos que nascemos e o fim do nascimento é a morte, é inevitável, não é verdade? A não ser que nós recebemos o privilégio de ser então arrebatado, aí nós não passaremos por esse processo. Estão me compreendendo, sim ou não? A não ser que nós sejamos o povo que iremos receber o privilégio de ser arrebatado e encontrar-se com Cristo Jesus. Porém, via de regra, nós sabemos que todos que nascem um dia vão morrer. Não é verdade, gente? Sim ou não? É inevitável. Isso é inevitável. Porém, Jesus, ele sabia muito mais do que isso. Jesus sabia que ele seria traído. Jesus sabia tudo que ele iria passar. Jesus sabia que ele iria ser preso, humilhado, chicoteado. Ele sabia todo aquele processo de tortura que ele iria passar. Isso para Jesus era claro, como eu estou vendo você. Jesus via a sua morte. Estão comigo, gente? Eu convido você a viajar comigo nesse entendimento, para que você possa receber a revelação do que eu vou falar hoje. Então veja só, Jesus sabia todo o processo que iria levar ele então à morte. Jesus sabia de tudo aquilo. Jesus sabia que ele ia ser envergonhado diante de todos. Jesus sabia que ia ser cuspido em sua face. Jesus sabia tudo que ele iria passar. E eu quero te dizer uma coisa, irmão: os soldados que torturavam Jesus eram peritos em tortura. Eles sabiam como torturar alguém, e Jesus sabia que ele teria que passar por isso. Estão me entendendo? Está claro isso para você? Isso ficou claro para Jesus. Jesus sabia todo o processo. Nada era oculto para Jesus Cristo. Ele sabia que ele iria apanhar com aquele chicote, que em cada ponta havia como 3 garras, que quando grudasse na sua pele era puxado até abaixo e rasgado o couro, o corpo de Jesus. Ele sabia que ele iria ser todo rasgado pelos chicotes. Ele sabia que ele iria sofrer tudo aquilo que hoje nós sabemos, porque já aconteceu. Amém? Mas ele sabia antes de acontecer. Está claro isso para você? Ele sabia que iriam furar suas mãos, que iria furar os seus pés. Ele sabia que ele ia receber uma coroa de espinho em forma de zombaria. Você não quer ser rei? Então toma a sua coroa. Estão me compreendendo? Ele sabia que ele ia passar por essa vergonha. Ele sabia, meu irmão, que ele iria ser pendurado nu, o contrário de que muita gente imagina. E a maior vergonha para um homem é ser colocado nu diante de qualquer pessoa, principalmente da sua mãe, não é verdade? Sim ou não? E foi isso que aconteceu com Jesus. Jesus sabia de antemão tudo o que iria acontecer com ele. Jesus então sabia, meu irmão, que quando ele tivesse sede, porque então, quando ele estava ali preso naquela cruz, ele iria caindo, caindo, e o seu pulmão ia fechando, os seus lábios iam começar a secar porque ia dar febre. Estão me entendendo, sim ou não? É o processo da tortura, o pulmão fecha, não consegue respirar porque a pessoa está caindo, então ele se esforça para ficar em pé. Ele sabia que ele ia ter febre alta, ia ter sede, e quando ele pedisse água, ia lhe dar vinagre. Estão me entendendo? Ele sabia de tudo isso. Ele sabia também, depois de morto, ele sabia que quando ele estava, depois que ele estivesse morto, e que a notícia chegasse então até as autoridades que o crucificou, que ele estava morto e que deveria liberar o corpo, ele sabia, antes de acontecer, presta atenção no que eu vou te falar, que quando José de Arimateia viesse com o alvará, eu estou falando alvará, mas não é esse nome, numa espécie de alvará, para que os guardas que estivessem tomando conta do corpo de Jesus pudessem então liberar Jesus para ser sepultado. José de Arimateia, quando chegou com o alvará das autoridades dizendo pode liberar o corpo para ser sepultado, ia se fazer o teste para ti. Pegou uma lança e do lado direito, preste atenção, do lado direito, não é do lado esquerdo, do lado direito, da quinta à sexta vértebra, se enfia uma lança e ia chegar no coração. Quando saiu todo o sangue, saiu a água, aquela água é o que protege o coração em estado de tortura. Estão me entendendo? É o que protege para que, se caso for quebrado, o nosso organismo produz isso. Se caso for quebrado alguma coisa, impede que fure o coração. E quando aquela lança foi traspassada da quinta para a sexta vértebra e cruzou, furando tudo por dentro e atingindo o coração, esse era o teste para saber se realmente tinha morrido ou não. E quando fez isso, Jesus já tinha entregado o seu espírito para Deus. Só que Jesus sabia de antemão que iria passar por isso. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Uma coisa é você estar ali na tortura, e outra coisa é você estar bem sabendo que vai ser torturado. Não é verdade? Sim ou não? Jesus sabia de tudo isso. Agora, Jesus sabia também o pior de tudo isso. Nós sentimos porque nós somos humanos, mas a dor maior de Jesus, ele sabia que ele iria enfrentar, era pela primeira vez ele estar separado do Pai. Ele sabia que ele iria ser separado de Deus, porque quando ele pegou os nossos pecados sobre ele, eu me tornei santo, você se tornou santo e ele pecador. Deus não tem comunhão com o pecado. E aí Deus vira as costas para o próprio filho. E aí o filho grita: Deus meu, por que me desamparaste? Porque Isaías 59 diz: o pecado faz divisão entre mim e você. A pior dor de Jesus não era os cravos, não eram as chicotadas, mas era saber que naquele momento em que ele tomasse o nosso pecado, ele então seria pecador, destinado ao inferno, que é para lá que todo pecador vai. Jesus sabia de antemão. Agora é onde eu quero chegar. Tudo que eu falei até agora foi introdução. Eu quero chegar nesse momento aqui. Mesmo Jesus sabendo de tudo isso, Jesus tinha um controle emocional muito forte. Jesus controlava as situações. Voltando no capítulo 28 em diante, eu quero mostrar para você que Jesus falava para os discípulos o que iria acontecer. Jesus estava revelando o que iria acontecer, porque ele sabia. Aí ele chega para os discípulos e diz: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para remissão, resgate dos pecados. Amém? Para ser resgatado, para ser limpo dos pecados. 29. E digo-vos, desta hora em diante, não bebereis desse fruto da vide, até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino do meu Pai. Versículo 30. Leia comigo. E tendo cantado um hino. Diga de novo. E tendo cantado um hino, saiu para o Monte das Oliveiras. Amém? Veja só, irmão. Preste atenção. Alguém aqui, sabendo que vai morrer, canta? Você sabendo que daqui a pouco você iria passar por tudo isso, você iria conseguir cantar? Só fazendo uma correção, é da quinta à sexta costela. Amém, gente? Entendeu quando eu disse da lança? Não da vértebra, porque da vértebra é da coluna. Então, da quinta e sexta costela. Ficou claro? Só fazendo a correção. Aposto, nem percebi, mas eu tenho que corrigir. Amém? Então, veja só. Você cantaria sabendo que você iria passar por tudo isso? Percebe, meu irmão, que Jesus, ele tinha uma disposição para louvar a Deus em todo o tempo? Você percebe, presta atenção, você percebe que Jesus Cristo, ele não deixava se abalar? Isso foi uma decisão dele. Não é porque ele era filho de Deus, mas foi porque ele vivia em obediência a Deus. Sabe por quê? Porque filho de Deus também somos. Mas quantos de nós, diante de um problema, já ficamos emburrados e não sai nem louvor dos nossos lábios? Não sai nem bom dia, quanto mais louvor a Deus. Alô? É mentira ou é verdade? Às vezes nós não fazemos isso? Às vezes não sai nem um bom dia para a pessoa que está conosco. Por quê? Porque diante do problema, ao invés de nós cantarmos um hino, o que nós fazemos? Nós nos aprisionamos dentro de nós. Entende, irmão? Pensa só um pouquinho. Pensa um pouquinho. Jesus sabia de antemão tudo o que iria acontecer, tudo o que ele iria passar. E ele acaba de falar com os discípulos, participa da ceia da Páscoa, ele canta um hino e sai para Betânia e vai orar. É bem verdade que ele se entristeceu, é bem verdade que ele se angustiou. Estão me entendendo, sim ou não? Sabe por quê? Porque ele estava aqui como um de nós. O que eu quero dizer para você, meu irmão, é que muitas das vezes, preste atenção, é comum, diante das situações, as nossas emoções querem nos aprisionar. Nós então queremos ficar dentro de nós, não queremos falar com ninguém, não é verdade? Não queremos dar bom dia, não queremos dar boa tarde, queremos ficar ali dentro de nós, simplesmente nos torturando com aquela situação. Jesus, diante da sua morte, sabendo tudo o que ele iria passar, Jesus então cantou a Deus. Meu irmão, o maior amante da música, sabendo que vai morrer hora seguinte, ele se aprisiona dentro dele. É mentira ou é verdade? O cantar um hino a Deus significa: eu estou diante de um problema, mesmo assim eu te louvo. Entendeu? Eu estou diante de uma situação que parece irreversível, mesmo assim eu te adoro. Estão me compreendendo? Mesmo assim eu te adoro. Você pensa que para Jesus era fácil ser pecador? Você imagina? Presta atenção. Você consegue imaginar Jesus dizendo: não, ser pecador eu tiro de letra? Ser pecador para Jesus, meu irmão, é muito mais difícil que para qualquer homem que vive nessa terra. Sabe por quê? Jesus nunca tinha ficado distante do Pai. Jesus nunca tinha provado o que era estar separado do Pai. Jesus teve que provar a dor de não ter poder, porque ele se esvaziou da sua glória. Depois, ele provou a dor de ter que passar a ser um pecador. Depois ele provou a dor de ir para o inferno. Estão me entendendo? Jesus não foi para o inferno para dar um passeio. Os crentes acham que Jesus não foi para o inferno. Porque como vai falar que Jesus foi para o inferno, não é verdade? O meu Jesus foi para o inferno? Foi. Apóstolo está querendo dizer que ele queimou no inferno? É. Mas como assim? Se Jesus não tivesse ido para o inferno, hoje você iria. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Sim. Jesus foi para lá. Foi para lá como pecador. Só que quando Deus olhou e disse: chega, pagou o preço, Espírito Santo, ressuscita Jesus. Jesus então, meu irmão, se levanta como filho de Deus no inferno. Olha para Satanás, destrói o reinado de Satanás, tira ele do trono, destrói tudo e coloca Satanás de joelho diante dele. Estão me compreendendo? Eu estou falando no sentido figurado, tira do trono, porque não tem um trono no inferno. Mas trono representa liderança, trono representa domínio. Quantos entenderam o que eu estou dizendo? Sim ou não? Jesus então destronou, tirou ele da liderança, tirou ele do domínio. E Satanás, meu irmão, ele foi despojado, ele foi humilhado. Digam graças a Deus. Ele e todos os seus demônios. Jesus então toma a chave da morte e do inferno da mão dele, simbolizando o seguinte: agora você não tem mais domínio, você não pode mais trazer para cá quem você quer, porque agora você não manda mais aqui. Digo graças a Deus. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Você não tem mais a chave daqui, você não tem poder para mandar quem você quer para cá, não. Entenderam? Está claro para você? Jesus então ressuscita o terceiro dia. Digam graças a Deus, irmão. Estão me entendendo, sim ou não? Isso é um fato. Sabe por que ele fez isso? Para que eu e você não precisasse fazer hoje. Nós vivemos uma vida na certeza de que o que nos resta depois da morte é o céu. Amém? É a nossa salvação. Digam graças a Deus. Mas vamos deixar esse tema para lá e vamos voltar no que eu quero dizer. Meu irmão, diante dos problemas, não se aprisione. Não entre para dentro de você e fique ali angustiado, triste, deprimido. Não. Louve a Deus. Louve ao Senhor. Sabe por quê? Paulo diz: sede os meus imitadores, como eu sou de Cristo. Digam graças a Deus. Diante da adversidade, você pode louvar a Deus. Diante dos obstáculos, você pode cantar louvores a Deus. Amém? Não aceite, meu irmão, não aceite a dor e o problema te aprisionar. Sabe por quê? Quando você faz isso, os problemas aumentam e se tornam como uma bomba dentro de você. Estão me entendendo? Se torna como uma bomba dentro de você. Pelo contrário, você sabendo do que está por vir, louve o seu Deus. Amém? Diante do problema, adore o seu Deus. Quantos entenderam o que eu disse? Diga: eu entendi. Vamos aplaudir o nosso Deus. Te levará pro outro lado. Há um sonho, uma voz, dizendo que os sonhos também são meus. Vou te levar. Saberás que em todo tempo eu estive ao teu lado. Oh, yeah. Os teus sonhos são meus, teus problemas são meus, tua vida também é minha vida. Eu de ti cuidarei, nunca te deixarei. Os teus sonhos eu realizarei. Vou te levar, te conduzir. Quando você alcançar, saberás que em todo tempo eu estive ao teu lado. Teus problemas são meus, tua vida também é minha vida. Eu de ti cuidarei, nunca te deixarei. Os teus sonhos eu realizarei. Saberás que em todo tempo eu estive ao teu lado.